para posicionamento. Boa tarde, Galisson 8443. Avistado o tráfego, o ajuste é padrão, tá livre pouso no 10. O vento é 140 graus, 9 nós. Boa tarde, Adir. 5728, próximo ponto 1-0. 5728. Observe, tá com 767 na curva final da 1-0? Ok, é um 767 da ABS. Após o pouso do mesmo, está autorizado a linha e manter a 1-0. Após o pouso da aeronave da ABS, está autorizado a linha e manter na 1-0. 5728. Bom pouso, Manel. Web 5728, portão 09. Não, quem foi que chamou agora? Foi o Web 6741 no portão 3 para Guarulhos, 340. Vindo 34, desce até o 0620. Via Pesulô 21, decola da pista 10. A saída será Arbor Elefa. Controle 19.35, torre 18.95, transponda 5153. Boa. Fica difícil, né, comandante? A torre 18.95, 5153 é o transponder pro 6745. Cotejamento correto, chama pronto para estacionamento. Chamará 6745. Fala, o 4463, uma posição Azul 4463, autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, 4463. Victor e Juliette, Cairo Lorenzo, 1.000 pés, decolando da 1.7 com curva direita, via corredor axé caixa pregos. Controle 1.9.35, torre 1.8.95. Transponda 0160. Acionamento, chame pronto para o táxi. 5728, vento é 1.60 graus, 17 nós, está livre a decolagem da 1.0. Livre a decolagem da 1.0, 5728. Alfa, primeira esquerda, quilo, parte 3, observe o sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, abre sua carga, 8443. Só. Puxa, acionamento, 3548. Remota 1-3, autorizado, chame pronto pro táxi. Chamarei. Absa, cargo 8443, posição 1-0, parte 3. Baixo 3, posição 90, 8443. Jet 5728 decolado ao Zuno 8, chame controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Sim. Por prosseguir. Sony 0137, identifica, mantenha o corredor e reporte ingressando Interlagos, 1500 pés. Mike Zergo. Sony, boa tarde, Avijet 5728. 28, SAT 350, saída Pouca Vigilância. Pouca Vigilância, 5728. Controle de chamador, João 941, com a Silo, cruza 180 para 190. 41 desce até o 080, redução para 230 mais. Redução para 230, redução para 80, agora 94. Vai atingir 4000, azul 4076. É o ponto de espera da 17, chame para ingresso, Vitor Índia Juliette. Índia mantém 4000, azul 4076. 762000 pés autorizado, LF 1013. JVLS 2013, Azul 4076. Meia, estabilizar 118,95. Agora, 118,95, muito obrigado, tenha um bom domingo. Bom domingo. Está a bordo, alternando a Aracati. Aracaju, autonomia, POV. 2 horas de autonomia, 104, 104. Autorizado táxi, ponto de espera 10, azul 4463. Transferência, bom dia. Ok, transferência, vai chamar a torre, autorizado táxi, azul 4463. 10. Desce até 4000 pés, 9134. 9134, 4000 pés, 2013. 4000 pés, 2013, 9134. Vitória da Conquista, quantas pessoas e autonomia? 3, 5, 4 horas de autonomia. Autorizado táxi via Pati 1, Índia e Alfa, ponto de espera 10, trip 5486. Até o ponto de espera da 10, 5486. Papatango Isquilo Zulu, Cairu, 1000 pés, decolando da 17. Curva direita via corredor Axé Caxé Pregos. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Transponda 0162. 2, 36. A 3216, boa tarde. Ajustando 013. Aguarde autorização de pouso. Temos um tráfego decolando já da 17. Já está passando aqui o eixo da sua aproximação. Na decolagem, aguarde um instante a liberação para o pouso. Yes, Senator, this is P2009, number 4 in approach. Azul 4, azul 9134, vetor para interceptar final do LS, curva agora esquerda na ponta 70, 070. Esquerda 070, mais uma vez, o EB 6723, 2000 pés autorizado LS. 2000 autorizado LS, 6723. Azul 9134, 2000 pés autorizado LS. 9134, 2000 pés autorizado LS. 6741, posição 2, puxa acionamento. Aguarde autorização. Aguardar. Salvador, boa tarde. tarde, Papa Tango, Victor Índia Juliette. Juliette, para mil pés, reporta no farol da Barra. Uno mil, reporta no farol da Barra, Juliette. De Uno mil pés para Serra Índia, Romeu Índia, direto, via corredor Checa, Checa Pregos. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 0123. Não, a torre tá um pouco, vai ficar um pouco congestionada daqui a pouquinho. Prefiro que me informe aqui, por favor. Tudo bem. Whisky no Zulu, prossiga. Mantenha 1.500 pés. 1.500 pés, tem o sobrevoo sobre a ilha, na descida para 3.000 pés. Aguarde a extensão, Juliette, Quebec. Whisky no Zulu, chame a torre em 1.8 decimal 95. Mesmo, solo 2-4, libera a direita, 1-2-1-9, solo. O azul 4076, qual a distância da cabeceira? 7, via corredor axé. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5-1-35. Papa Romeu, Romeu com Índia. Prossiga, o Whisky Kilo Zulu. Ainda negativo, como é que você argou? Air Force 2012, right turn. Heading 090, clear the LS and descend to 2500 feet. Right turn, 090, into IRS and to 2500 feet. Yes, sir, 2500 feet. 2500 feet. Webjet 5728, chama agora o Centro Recife, 12545, alterna 1.26.85, até a próxima. 1.25.5.26.85, até a volta. Voo 941, vai ser 90 para 80. 941, desce para 2.000 na via, chegada Mare 1012. 2.000, desce para 2.000, voo 941. Localizador baixado, travado, 6723. 23-118-95, a frequência da torre, até a próxima. Até a próxima. Eu jogo com a aeronave da companhia na curta final. Ok. Agilize seu táxi até a cabeceira após o pouso da mesma. E prepare-se para decolar assim que é autorizado. Está pronto, então, pode iniciar o táxi. Ok, para informação, temos um Boeing da Webjet a meia dúzia de milhas, na cabeceira 1-0. Correio 6723, baixado, travado na final. Aguarde liberação para o pouso, Web 6723, o ajuste é 1-0-1-2. Guardando 6723, está a 0.5 milha de distância. Ciente. 754, 2.000 pés, via chegada Maré, 1013, reporte estabilizado, ele é. 1013, Maré, via chegada, 7.000. Torre Salvador, bom dia, azul 9134, sinal de 9 milhas. Paciente é o número 2 para o pouso, azul 9134, segue um Boeing da web. Paciente, número 3, 9134. 4463 azul, livre decolagem da 1-0, vento é 1-1-0 graus, 1-0 mais. Decolagem de tudo zero, 40, via Pezulu 44, púbito, após direto conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, após Prod Eudes. Controle 1-9-35, torre 1-8-95. Código transponda 5146. Sempre quem chamou a torre foi o Mike Terra Golfo ou o Esquilo Lula? Gente, tá livre o táxi até o ponto espera da 1-7. O Esquilo Lula. 3,000 feet, you report establishing localizer. Eu reporto establishing localizer, 9941, vetor sequenciamento, vai manter a presente pro limitado pelo localizador, descendo para 2000, redução de velocidade para 180 mais. Reduzindo, Golo 9, Batman, mantém a pro limitado localizador, Golo 9, Batman. Juliette, frequência livre, coordenação local. Mike Serra Golf, cruza rotatória para ingresso no circuito de tráfego aéreo, chama a torre 118-95, Mike Serra Golf. Aprova a rotatória, chama a torre, grato. Torre Salvador, Mike Serra Golf retornando na prova da rotatória, visual com calma. Gente, Mike Serra Golf, chame na final da 17. Golf. 08, ciente, chame a torre em 1.8.95 para Patão Quilo, Quebec Serra. Para decolagem. 760, direto da Elza, 4463. 760, direto da Elza, presidente, 4463. Minha autorização, Whisky Kilo Zulu. Posto estabilizado, 9.4. Dona, eu posso falar estabilizado, boa noite, patrão. Air Force 012, clear the left, complete and contact tower 118, dismal 95. O controle opera em 1.9.35, torre 1.8.95. Transponda 0124, Papatango Kilo Tango Romeu. Pessoas a bordo? 02, ciente, aguarde transferência para a torre, Papatango Kilo, Tango Romeu. Livre ingresso, portão 03, azul 4076. Ciente, livre ingresso, portão 03, azul 4076. Salve, 7723, liberou. Livre táxi, portão 04. 04, 723. 17, 4 milhas e meia, trem baixado travado, vai reduzir a guarda decolagem da aeronave, tá na 17. 7. O Mike Serra Golf, faça um 360 pela esquerda e reintercepte a final da 17, temos uma sequência ILS para 10. Ciente, o Mike Serra Golf. Whisky Kilo Zulu, atente esteira do Embraer da Azul, autorizado decolagem da 10, 120 graus, 08 nós o vento. Aguarde ainda a transferência para a torre. Quilo quer ver que você acione e chame táxi. Bom dia, web 6741, na ponte 910, quente com visual com área na missão. Mantenha o ponto de espera, web. O azul 9134, solo ao 31, libera a direita. 219, solo. 329, solo, 4934. 1895, desculpa. 1895. 34, visora, foco. Azul 9134, autorizado táxi, portão 10, Pationo. Autorizado 10, Pationo, 34. Que aquilo zulou decolado aos 32, o controle agora 1935. Geral 35, até volta. Completou 36, Mike Serra Golf. Gente, temos um Brasília na curta final da 10. Se eu tenho condições de se enquadrar como número 2, o Mike Serra Golf. Gente, vai reduzir. Ok, o Air Force 2012, traffic at your left on short on final, runway 17. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 06 knots, Air Force. Brasília Air Force 202, clear to land, runway 10. Mantenha a posição, aquilo que é Vexia. 5486, decolador 33, 1935, controle. 7, 1, 3, 5, 4, 8, 6. Bom dia, chame o carro, bom dia, chame passando externo, o ajustando 013. 9, 3, 4. Quilo Tango Romeu, acione, chame táxi. Tá livre, chame na Papá Branca. Cliente. Pode já atingir 741, Boeing a 7 milhas da cabeceira 10. Agilize seu táxi até a cabeceira 10 e prepare-se para decolar assim que é autorizado. Web 6741. Assim que do Boeing do Adana Botando. O Mike Serra Golf, livre pouso na 17, vento é 130 graus, 109. Livre do Golf. Gol no 941, embaixo e travado. Gente, gol no 941, na barra de pista livre, o ajuste no 012 agora. Gente, gol no 941. O Brazilian Air Force 2012, underground at 34, inform your apron. Okay, clear taxi until military apron and leave frequency. Gente, reporte para o táxi, Roberto. Chame na papai, o número 3. Web 6741, decolagem autorizada. Da 10, vento é 130 graus, decolagem. Gente, o Mike Serra Golf, o Golf 35 autorizado, backtrack e táxi pra base. Azul 44623, Recife agora, no 3325, alterno 125, Uno. Ok, então 3325, 251 pro Azul 4463. Obrigado e até a próxima. É. A posição Romeu é bom, viu? Livre o pouso, gol no 941? Afirmo, gol no 941, tá livre o pouso na 10, no 60 grau, 79 mesmo. Gente, gol no 941. O Web 6741 decolou 36, chama o controle 1935. 1935, obrigado, bom domingo. O Romeu é com índio, aguarde um instante para o táxi. Temos uma aeronave, duas aeronaves que estão se dirigindo aí para táxi e Oscar. Aguarde a liberação para continuar seu táxi. O senhor está em qual hangar? Na ADEI, é isso? Autorizado 2.500 quilos, Lula. 6741, no sobe 340, saída Arbor Elefa. 340, Arbor Elefa, 6741. Alguma chance direto Arbor? Direto Arbor autorizado. Tô. Chegou. Mike Serra Golf, prossiga. Mike Serra Golf, livre acionamento e 1.000 pés para Morro de São Paulo, via corredor Axé, com curva direita, decolando da pista 17. Controle 1.9.35, a Torre Salvador 1.8.95. Transponder 0122, Mike Serra Golf, Cotege. Tem quantas pessoas a bordo? As 01. Transferência, bom voo. Paulo, bom dia, o voo 941, livrou aqui. Gol no 941, autorizado táxi, portão 07. Táxi para 07. Táxi para 07, 941. 180, retorne para Oscar, está autorizado. Alinhar e manter na 17. Quilo, Tango Romeu. Gente, chama a descida, Quilo Zuma. Pelo Quebec Serra, decolado 39, chame controle 1935. Vou na 300 abaixo do ar. Controle, boa tarde, pelo Quebec Serra. Para o da Barra, viu bem? Autorizaria 2500 na pouco, pode passar o equipamento? Autorizado, direto, morro 025, a resposta descida. Você comanda, a placa vai ser. Tango Romeu, previsão para decolagem, 1 minuto. Tango Romeu, tá livre, a decolagem da 17, o vento é 140 graus, 13 nós. Posta, autorizada a linha e manter 17. 174 vai passar GPA. 1754, chama agora, torre 118-95. Perfeitamente. Não estou falando, foi a terra onde Castro Alves nasceu. É. É, é o quê? Decolagem. É muito legal. Sim, pequenininho, né? Mas a cidade tem aquele... uma reserva de um rio que passa lá por trás da cidade, então bem pequenininho, mas interessante. Livre acionamento, decolagem da pista 1-7, coordenação com a torre com a proa noroeste da magnética 320 de Salvador. O controle 1-9-35, torre 1-8-95. Eu transpondo 5150. 1000 pés para Cabaceiras. 2 e chame o controle 1935. Pelo Tango Romeu. 1935, Romeu. Mantenha a posição, Romeu. Ainda temos um Boeing da Gol na curta final da 10. Tango Romeu, mantém 1000 pés. Reporta no farol da barra. Autoriza 045 na proa de Serra Índia Romeu Índia, tranquilo Tango Romeu. Qual seria a proa, Serra Índia Romeu Índia? Confirme. Qual seria a proa, direto Serra Índia Romeu Índia? 235, senhor. Tá legal.